Isso aqui não é por mim, eu faço pelo bando. Cê pensa na fama, não sabe o que eu tô falando. Quando eu disse que era do futuro, eu não tava blefando. Quando essa onda chegou, cê viu que eu já tava surfando. Inimigos vindo em fila, caem efeito dominó. Sem provas no local, eu faço eles virar pó. Eu quero a bag, eu quero o cheque, eu quero a minha grana e só. Se eu explodo, vocês queimam, porque eu sou filho do sol. Gole o seu ego, ele já tá tão inflado que vai atravessar o teto. Tentando ser o melhor pra aliviar suas frustrações. Tentando ser único com a arrogância de milhões. Eu até quero milhões, mas eu sei que eu não preciso. Se eu tiver amor de quem eu amo, eu já sou rico. Eu ando na rua sem rumo, pensando no que eu vou fazer pra mudar. Se um dia essa porra virar, será que eu vou deixar aqui no lugar? Será que eu tô indo? Eu sou caricado, eu sou muito chato, sou deteriorado. No teatro, que é um namorado, tá buscando se iludir. Vou te dar um pedaço dessa dor que eu já conheço. Porra, eu tô ligando aquela merda no final. Eu não quero mais nada, não. Eu só acendo o back e saio. Tem gente enchendo o saco no portão. É tudo otário, mano. É white noise, mano. Cinco anéis na minha mão, cinco caça em maconha, o resto todo é do meu juntando. Tralha minha, joga fora. Dá um salve no banheiro quando fora de embora. Tô encarando o espelho porque o doce que eu tomei nem bateu. Joguei 20 contra fora, mano. Isso que é foda. Nada vai ficar do jeito que eu sempre quero. 50 gramas só pra me sentir leve. E com meus olhos caídos ainda vejo minha praga. Nada em comum com ela, apenas a máscara. Calmas e calmas de novo, mas eu nunca me canso. Tentaram ofuscar minha visão, mas eu sou veterano. Calmas e calmas de novo, mas eu nunca me canso. Tentaram ofuscar minha visão, mas eu sou veterano. This is a white.